crescer, tem que ser. Ser forte e verdadeiro, ser louco de atitude, ponta firme e guerreiro. Não ter medo da batalha, lutando até o final. Só quem é, sobrevive na moral. De cabeça erguida, correndo pelo certo, lado a lado com os irmãos, sem dar uma de esperto. O caminho é difícil, estreito e com espinho. A solução é ter fé, não ser morto nem frio. O covarde não começa, o fraco não conquista. Quem é forte acredita, luta e realiza, sabendo que a promessa ela vem do Criador. Não deixe de acreditar, vencer mais que vencedor. Coragem, coragem, tenha perseverança, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Não desista. Não desistir, acreditar. Persistir, seguir em frente pra vitória alcançar. Não dá para viver sem esse amor perfeito, o amor de Jesus Cristo que é puro e verdadeiro. Na fé vou que vou, louvando ao meu Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. A aliança em minha vida já foi feita. Eu sou nova criatura e Jesus Cristo é minha bandeira. Na fé eu vou que vou, louvando ao meu Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. A aliança em minha vida já foi feita. Eu sou nova criatura e Jesus Cristo é minha bandeira. 2007, a volta da dinastia. Atitude para crer em Black Sea, sem patifaria. Daquele jeito, com muito respeito. Várias ideias, vários conceitos. Assim que é, assim que tem que ser. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Assim que é, assim que tem que ser. Luta, acredita e não pare de crer. Não desista. Combate com muita disposição. Levante a cabeça e bata na palma da mão. Guerreiro que é guerreiro, não desiste da batalha. Mantenha sua fé naquele que não falha. Entrei no jogo pra jogar, faço parte desse time. Hoje sou um titular. Eu faço minha rima pros manos e peço para Deus a proteção divina pras minas. Lutas e mais luta, mas venceremos juntos. A bandeira do hip hop, pode crer, está no punho. Graças a Deus, o meu rap eu vou cantar. Visto a camisa da tropa de Jeová, por isso estou aqui e vou continuar. Pedindo em oração que Deus livre meus irmãos que estão na vida do crime, do outro lado do ringue. Mas não desanime, levante tua cabeça, que Deus prevaleça. Levanta tua fé, assim que é, assim que tem que ser. Não desista, insista, se prepare pra vencer. Se prepare pra vencer. Não desista. Desista.